Rádio Jornal. Rádio Jornal. Grandes emoções pra você viver. Rádio Jornal. Liderando cada segundo. Rádio Jornal. Falando para o mundo. ZYL 256, Rádio Jornal 1560, de Leopoldina, Minas, para o mundo. Clube da Viola, é show, é sucesso. Clube da Viola, mais que um estilo, uma paixão. No Clube da Viola só tem modão. Clube da Viola. E aí, o Clube da Viola vai ficando por aqui. Edição dessa quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, agora 5h55. Passando por aqui, Coração Vagabundo, Evandro Henrique, Luan Santana, Água com Açúcar, quer tomar uma água com açúcar? Não desiste não, se você quer, corra atrás. Tô correndo na frente, porque se você correr atrás, você vai chegar atrasado, tá? Alô, do Carro Branco, eu já falei, fica com a Luna e me devolve o carro, que a gente vai ver como é que vai ficar as cores de agora pra frente. 5h56, já tá chegando aí o Bom Dia Leopoldina pra você. Rádio Jornal. Delta noite, ou no ar insinuante, o prazer é dominante, vem a mim o violão. É a serenata, companheira de verdade, que distrai esta saudade, que me rói o coração.